house in Budapest, my hidden treasure chest. Golden grand piano, my beauty focused EOU. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. Lâmina, lâmina, lâmina! Não, pô, isso é plágio, cara. Não é plágio! Eu queria uma coisa mais original. Eles plagiaram, né? Quem é isso, velho? Turminha do YouTube! Eu tô pensando agora, não tenho muita não, que mané, fala seu nome e idade. Meu nome é... idade? É bom saber a idade. Apesar que a gente tem tudo a mesma idade, mas beleza. Beleza. Pode começar com o top. Começamos aqui. E... Quem tá falando? Meu nome é Gustavo. Fala aí, André. Qual é o seu nome? Bom, acho que meu nome é... Caio. Meu nome é Caio, exatamente. Eu vou postar em tudo o negócio. Eu vou errar tudo e vou botar a culpa no Caio. Fala aí, o Fábio tá aqui também. Sou o Fábio, é isso. Boa noite, pessoal. Eu sou o Alessandro. Eu tô no lugar do... Lasca. Lasca. É verdade. Não tá em lugar de ninguém, porque a banca não é fixa. É, ele tá pondo o buraco do Lasca. É. O primeiro do ano foi com o Lasca e vocês três. Mas quem nunca tampou o buraco do Lasca? Além daqui os nossos tópicos sobre a Copa do Mundo de 2018, que acontecerá na Rússia. Estamos na data de 10/6, que é junho, né, de 2018, uma semana do começo da Copa. E já vamos começar... Vamos começar aqui, ó. Pra quem vocês vão torcer pra Copa? Eu vou falar, ser honesto, eu vou estar torcendo pra Bélgica. Um dos países que nunca ganharam, sabe? Pro Uruguai, eu quero que o Uruguai vá bem também. Ainda bem que o Uruguai nunca ganhou uma Copa, né? Não, sim. Você entendeu? Tipo, eu tô torcendo pra Bélgica, pro Uruguai, porque... Eu tô torcendo pra Finlândia. Uruguai... Pra Islândia, aliás, né? Pra Islândia, não, eu também tô torcendo pra Islândia. Mas olha só, o Uruguai, ele fez o melhor jogo da Copa passada, que foi aquele jogo contra a Inglaterra, e ele fez o melhor jogo da Copa da África do Sul, que foi aquele jogo lá que o Suárez defendeu. Foi os melhores jogos das Copas. Foi contra quem? Foi um time africano. Foi Gana. E tirou o único time africano. Então, o Gustavo Uruguai, é isso? Gustavo, tá torcendo pro Uruguai? Não, eu torço pro Uruguai. E qualquer outro? E eu torço pra... Eu tô torcendo pra a Alemanha não ganhar. Eu tô torcendo pra Argentina não ganhar também. Por que a gente não ganhar? Porque eu não gosto da seleção argentina, eu não gosto do Messi. Você não gosta do Messi? Eu não tô torcendo pra você Portugal, é porque eu não baixinho, quero que Portugal ganhe. O Cristiano Ronaldo ganha de novo. O melhor do mundo. Portugal não vai ganhar. Quem você tá torcendo, Alessandro? Não, vai na sequência aqui, por favor, host. Pode me interromper. Pra quem você vai torcendo, né? Ah, eu vou torcer pro Brasil não ganhar a Copa. Sério? Sério. Qualquer outro que ganhar, pra mim tá de boas. Alemanha? Mas você não tá torcendo pra nenhum time específico, assim. Assim, eu não tô torcendo pro Brasil, mas acho que o Brasil vai ganhar a Copa. Você acha que a Alemanha devia ganhar de novo? Acho que não, né? Acho que seria legal, porque ele igualava o Brasil. Ela seria o Penta também. Pois é, a Alemanha, nas últimas quatro Copas, ela tem dois terceiros, um segundo e um primeiro. Ela foi... Qual que foi o segundo dela? Top 3. Ela... 2002, perdeu pro Brasil. Perdeu pro Brasil. É verdade, 2002, 2006. Caraca, ela sempre chegou, né? Ela tá chegando em todas. E... Aquela quietinha ali, sempre quietinha na Copa, né? É, a Copa do Brasil foi a primeira Copa que a Alemanha ganhou com uma Alemanha unificada. Antes ela só tinha três títulos ganhados como Alemanha Ocidental. Caramba, eles foram mesmo pra fazer isso. Puta que pariu, aqui, mano. Aqui é um profissional. Mano, vamos falar de dados de estratégia de futebol, porque isso aí eu sou bom. Mas e o Fábio, tá torcendo pra quem na Copa? Eu? Tô torcendo pro Brasil. Pro Brasil? Só pro Brasil? Eu gosto bastante de países tipo a Croácia. Tem um time bom, é possível ganhar, apesar de ser uma zebra. Eu torceria, por favor. Entendi. Torceria a favor de Portugal também, apesar de ser, boto mais fé na Croácia. Tá, mas entre Bélgica e Brasil na final, você ia torcer pro Brasil? Torceria pro Brasil em cima de qualquer uma. É sério? É. Até um africano aí, um... Africano era da hora, africano ganhar, mas não, eu torceria pro Brasil. É, tá certo. E eu tô torcendo bem contra a Alemanha também. Pô, eu queria um outro 7-1, mano. Nossa, cara. Eu queria um 8-1. Mas isso não vai acontecer nunca mais. Nunca mais vai acontecer isso, hein? Não, mas um 3-0 é pior. Demais, se, né, o Brasil fosse eliminado na primeira fase, nessa Copa ou 7-1? Eu acho que na primeira fase é sempre pior. Não, eu acho que o 7-1 foi pior. 7-1 é pior. Que isso? Eu acho que o 7-1. A Espanha, por exemplo. Não. Perder nessa na primeira fase, depois do 7-1 vai ser pior. Ninguém falou muito da Espanha que perdeu. De 5-1. Não. Perdeu de 5-1, esse saiu na primeira fase na Copa passada. Sim, é verdade. Mas o 7-1 ultrapassou tudo. Sim, é o grande marco da Copa. E você? Eu tô torcendo. Eles vão passar longe, eu acho que não passa nem do grupo, mas pra Islândia. É que é divertido torcer. Foi o primeiro colocado no grupo deles nas eliminatórias europeias. Convocação do Brasil. O que vocês acharam dessa seleção do Brasil? Ah, eu acho que o Daniel Alves e o Marcelo, ele, na seleção desse ano, do 2017 e 2016, eles foram os dois laterais de ambas as seleções do ano, né? E a ausência do Daniel Alves na lateral direita é uma ausência muito grande para o Brasil. O Brasil, ele assim, é o que teve maior número de representantes na seleção do mundo em 2017. Teve três, né? Teve o Neymar, Marcelo e o Daniel Alves. E o Daniel Alves agora não vai para a Copa. O que vocês acham da escalação em geral do Brasil? Do Tyson? Você podia pôr a escalação aí no completo. Aí no... É que bota? Vou botar. Eu acho que o Tyson e o Fred não vai fazer diferença nenhuma. Eu também acho que não vai. Capaz de nem entrarem na Copa. Eu tava torcendo pro Hernanes ir no lugar do Fred, por exemplo, mas tanto faz. Tanto o Hernanes de goleiro não vai jogar. Ah, não vai jogar. É que ele vai jogar. Assim. Goleiro, tipo, eles podem jogar talvez no final da fase de grupos. Último jogo, né? Quando já tiver classificado. Aquele jogo quando já for pra terceiro e quarto. Só pro cara pegar um ritmo ali, se caso precise do cara. Ou se for pra terceiro e quarto. Ou se alguém tiver machucado. Depois de um 7-1. Aí joga quem aparecer. Aqueles. Mas eu acho que o Daniel Alves não faz tanta falta, não. Quem faria mais, eu acho que é o Marcelo. Eu concordo. Eu acho que o Daniel Alves, inclusive, eu achava que o Daniel Alves, inclusive, iria entregar a paçoca na Copa. Sim. Não, só porque eu acho que na seleção ele não tá jogando tão bem. Sim. Todo clube que ele jogou bem, mas eu acho que ele não se dá na seleção. Na última Copa ele perdeu a vaga pro Michael. Eu acho que o Brasil depende muito do lado esquerdo, assim. Onde o Neymar joga mais, é onde tem as melhores jogadas. Perdeu a vaga e o Brasil tomou 7-1, não sei se foi... Então, deu que... Mas os dois estavam no mesmo nível naquela época, né? Jogando na seleção, né? Não, sim, mas o Daniel... Mas, eu acho que o problema do Daniel Alves na seleção é que a maioria das jogadas do lado esquerdo ele não participa tanto. É porque nem o Marcelo. Ele seria um lateral direito? Seria por isso? Por essa razão? Por isso mesmo, ele é muito ofensivo. Aí na defesa ele não é tão bom. E aí quando precisa dele é na defesa, no ataque não é acionado nunca. A verdade é que o Daniel Alves jogou muito no Barcelona porque tinha o Messi. Aí foi pro PSG, tem o Neymar, né? Mas ele é bom, mas ele jogou bem na seleção, Juve, Marcelo então, é muito... Ele jogou bem na Juve porque ele era meio campo, tinha três zagueiros, era o Chiellini, o Bonucci e o Barzagli. Esses negócios de escalação também, tipo terceiro goleiro, eu não acho que o Cássio merecia. Mas eu acho que é meio que obrigação. O Cássio é o segundo goleiro. O segundo? Quem que é o terceiro? É o Ederson. Eu acho que o Ederson é o segundo. Não, pela numeração tá um. Mas isso é uma coisa... O Cássio tá com a... Ah, olha só, tem goleiro melhor aí. 12 é o Marcelo, né? Então o Fábio é melhor. O Fábio... Não acho. Não acho. Eu acho melhor. Ele já foi melhor, mas... A gente tá discutindo uma posição que não vai jogar. Não, beleza. Nenhum dos dois vai jogar. Nem o Cássio, nem o Ederson. Só se o Alisson tomar um chute na cara. Fala nas posições que vão jogar. Acho que o Felipe Coutinho, talvez... Vamos pela sequência, Zaga. A zaga? Vamos nas laterais a zaga e a zaga. Não tem o que falar. Não tem o que falar também, não. Mas vocês acham que escolheu o zagueiro certo? É, o Marquinhos, por exemplo, foi pra reserva agora no lugar do Thiago Silva. Acho isso uma cagada. Mas eu acho, por exemplo, certo não. Que não levou o Davi Luiz, assim. Por quê? Eu acho ok. Eu acho que o Marquinhos, ele é bom, mas o Thiago Silva é melhor, na minha opinião. Ah, mas o Thiago Silva é 96. 96! Tá bom, mas no 6-1, quando foi 4-0 pro PSG, o Thiago Silva não tava jogando. Quando foi 6-1, o Thiago Silva tava jogando. Mas eu acho que não é muito problema isso. Eu não acho que vai afetar muita coisa, não. Tá bom, então. E se ele jogar mal no começo, não vai ser... A lateral esquerda, Marcelo. Com os certeza. Dois são Marcelo bons, e Marcelo. O menino. Não tinha, é que assim, tinha o Alexandre, mas... Não tinha. E na lateral direita, o... Na verdade, pra mim, eu não tinha levado o Fagner, mas... O Fagner e o Danilo, é uma, né? Posição Danilo que não vai jogar. O Danilo que vai jogar. Danilo titular. E reserva o Fagner. Meio campo. Mas o que vocês acham, Danilo? Ah, o Danilo acho ok, cara. Ele não... Também acho bom. Ele nem cheira. É o que tem. Vai ficar defendendo quando o Marcelo vai... Não vou comprometer. É, não vai ser problema. Ninguém vai usar o corredor deles que... É a fragilidade do time. Já tem o William do lado direito lá, mano, que corre pra cacete já. É ponta. Mas é a fragilidade do time, né? Sim, mas, ó, por exemplo, contra a Alemanha, os caras usavam muito o lado do Marcelo pra atacar. Contra a Alemanha foi todos os lados possíveis. Não, mas eles usavam mais no Marcelo. Eles tabelando no meio. O Marcelo tabelando. Eles chegaram, tocando. Mas os primeiros gols foram os dois do lado do Marcelo. Não. Eu acho que esse ano não vai ter muito problema. Um massacre. Porque o lateral direito não vai subir tanto e eles vão ter como cobrir o Marcelo mais. Ali foi lado de... o 7-1 foi Fernandinho, Davi Luiz... Foi todo mundo. Dante, nossa, mano. O Davi Luiz, principalmente, cara. O O Fernandinho também, o Fernandinho perdeu a bola no... Quando teve a saída do terceiro gol, ele somou a bola do Fernandinho. Mas até aí, o quarto gol. Mas até aí, cara. Eu queria saber se o Hulk tava em campo em 2014, que eu não vi. Eu acho que nem tava. Não, não, o Hulk. Eu acho que ele foi comer um cachorro quente. Eu acho que nem o Fred nem tava. O Fred tava no 7-1. O Fred apareceu mais que o Hulk ainda. Tá, beleza, passa aí. Volante. Volante, quem que é o volante? Vai jogar o Casemiro e o Paulinho. Paulinho, mano, Paulinho com o Fernandinho na reserva. O Fernandinho eu acho um ótimo reserva. Eu achei que ele ia ser não levar o Fernandinho, mano. Não levar o apesar dele ter cagado o Paulinho ataca pra cacete, né, cara? E ele tá bem no Barcelona. É, porque o Casemiro pois fica. É, quem diria? O Casemiro segura e eu teria levado o Arthur do Grêmio, mas não tinha levado esse moleque. É que ele tava machucado não, com tempo, né? Velho, ah, volante, é, aquele menino aqui, o Fred, eu acho ok. Moleque novo. Fred aqui. Ok, o pessoal tá... O pessoal tá falando muito dele também. É que o pessoal não conhece, velho. O pessoal que não... O cara, tipo, não é meio estranho, assim, né? Mas eu... Mas ele é titular? Ele é. Não. Ele é o segundo reserva, então, ele não vai jogar. Esses caras que jogam em time que não é grande, os caras... Agora, um cara que pode jogar, que também não levaria, que esse pode jogar, tem grande chance de jogar, que era titular até é o Renato Augusto. Mas ele tá machucado hoje, né? Mas ele vai chegar bem pra fazer isso. Ah, mas grupos. Ele vai ficar na reserva, né? Eu não entraria com ele jogando. Ele jogou nas eliminatórias, não foi ele o titular? Não tava jogando mal. E ele é um cara bom de elenco também, pelo jeito. Ele é tipo como se fosse o capitão da seleção. Ele pega assim, água pro pessoal, ele conta aquelas piadinhas. É, se for assim, o Xará quando jogava basquete com a gente, ele tomava a água que a gente, a gente jogava e ficava no banco e tomava água da gente, cara. Ele enchia os copinhos lá quando a gente ia ver. O Danilo era bom de elenco que ele levava os jogadores. Ele era o melhor, cara. O cara indispensável do... O Toninho passava lá, buscava os jogadores. Aí o Tyson também é importantíssimo no elenco. Porque ele arruma que sair cedinho pra chegar tarde. Quem arruma uma coisa no elenco é o Tyson. Já vimos isso, né? Por que o... Ah, porque tem foto, você gosta da foto dele... Fumando droga? Com o resto do elenco. Fumando droga, cara. Cheirando droga, que nem... Ah, todos fazem. Só que ele fez a cagada de postar a foto e esqueceu de... O Tyson? Não sei. Tem foto, cara. Tem várias piadas, inclusive, quando ele foi escalado. Ah, ele devia ser... Convocado, inglês. Então é justo o guerreiro jogar também. Enfim, e o meio. Também se assistiram o Brasil da Copa porque foi, o Tyson foi pego no antidoping, cara. Mas eles não tiram o time inteiro. Não, tira só. Não, mas já pensou assim, tipo, ele entra num jogo assim. Tá definido o jogo. 4-0 pro Brasil, final da Copa do Mundo. Não, mas não entra o Tyson. Não, mas quem se fode é ele. É, quem se fode é ele, porque o Maradona também já foi. Bola, pula pro próximo meio de campo agora, né? Não, vai jogar o Coutinho e o William. O William joga aberto na ponta. O menino do Eu acho que o William vai brilhar. Porque a Marcelo, Felipe Coutinho e Neymar na esquerda. A zaga toda naquele lado. Eu acho que o William vai brilhar do outro lado ali. O William tá jogou pra caralho porque não tem ninguém aí. Pra ótima fase dele, também no Chelsea. O Neymar pega a bola, vem três zagueiros em cima dele, mano. O William joga onde? Chelsea. Tá jogando muito esse ano. Ataque, menino Ney e Gabriel Jesus. Acho que não tem como tirar eles dois, né? Eu acho que o Gabriel Jesus pode perder a vaga pro Firmino, hein, mano? Não pode perder, ele vai se mostrar ainda, ele não é garantido. Eu sou fã do... Mas os dois são muito bons. Do Gabriel Jesus e do... Eu acho que, inclusive, é o melhor elenco da Copa. O melhor elenco? Não, disparado. O melhor elenco disparado da Alemanha, cara. Você não pega eles no FIFA. Eu acho que o do Brasil é melhor. Eu acho que o do Brasil... Não, o da França também, cara. A França deixou muito cara bom de fora, mano. Não, mas ainda acho que o Brasil é melhor. Você tem um negro maravilhoso. Mbappé. Aquele negro. Olha. Kanté. Cara, forte, Kanté. Sensual, alto. Não. Alto você não é. Eu acho que ele seja alto, mas... Você tá confundindo com a zaga deles. É, se mas... você tá pensando no Thuram, mano. Isso era bom, hein? Ele virou dirigente de algum clube agora. Quer falar dos reservas? Quem é o Firmino, né? Não é o Firmino e o Tyson, né? Ah, então, a entrada só clássica... Então, se o Brasil quiser jogar mais atrás, como é que ele faz? Ele vai ter que tirar... Vai ter que tirar o quem? Vai colocar tirar, três tirar o Coutinho. Vai tirar o Coutinho. Não, então... ou tira o William e abre o Coutinho e bota o Renato Augusto, né? Dá pra jogar o Casemiro, o Paulinho. Fernandinho e o Paulinho. Eu acho que ele fica três volantes. É, pra jogar mais atrás. Pegar uma Alemanha. Consegue sair bem. Pegar uma Alemanha. Se o Brasil pegar uma Alemanha, o que ele vai querer é não tomar de seis. Não, nada a ver. O Brasil vai atacar mais do que... Ah, eu não sei. Não fica atrás. Não fica atrás, é. Vai jogar normal. Ah, cara, mas começa 2-0 e... Não, não começa vai. Começa 2x0, Gustavo. Como, começa 2x0. Ah, eu não sei. E vai ficar atrás se começar 2x0 ainda? Eu não sei. Mano, assim, não acontece. Ah, e agora falando, termina fechando o elenco. Tem alguém que vocês acham que não devia estar aí? Ou... Ah, com certeza tá, não tá. E o tá isso é uma coisa que não pode jogar. Se o Neymar machucar, mano. Mas quem no lugar dele? Neymar. Não tem, mano. Tinha que ter colocado no lugar do Tyson. Porra, mano, tem bastante, cara. Se o Neymar machucar, abre o... Douglas Costa. Esquerda, o William na Douglas direita. Ah, tem o Douglas Costa. O Douglas Costa é bom. Eu vou confessar. Ah, então o Tyson não vai jogar, não. Desculpa. Pode deixar o Tyson. O Tyson, ele foi lá pra levar uma zerba lá pra equipe. Pode ver, mas o cara é bom de elenco, porque ele deixa o elenco calmo. Eu esqueci do Douglas Costa, é verdade. Deixa ele animado. É, ele é tipo o Snoop Dogg da seleção. Eu vou confessar uma coisa. Na verdade, eu cheatei. Eu roubei mesmo e eu assisti um vídeo de um vidente falando sobre ele leu o futuro e ele viu quem ia ganhar a Copa, ele falou de tudo. E ele falou que o Neymar não termina a Copa. Neymar. Ou ele vai morrer ou ele vai se machucar, então, né? Então, é. Ou o Brasil vai ser eliminado, ele né? Falou, também não, pode vidente, ser, né? Engraçado que o vidente falou assim, por alguma coisa, por doença ou até coisa pior. A Morticine vai ligar e falar, tô grávida, e pegar uma perder a cabeça. E... Quem que foi esse cara? Ou vai ter ligado terrorista na Copa, né? Porque aí nenhum... Pois é, você viu que o Carlinhos Vidente falou que vai ter um atentado terrorista e vai... Não, e tipo, ele falou isso ao vivo. Ele tava num programa ao vivo, aí ele falou, tô recebendo agora. É, tá me aparecendo aqui agora ao vivo, aqui agora, primeira mão. Eu vejo um time de futebol de fora do Brasil, um time inteiro sendo recebendo um atentado, eu não sei se vai ser em vestiário, se vai ser dentro do ônibus, ou pelo menos de 9 a 10 jogadores morre e mais algumas pessoas que vai estar do lado, não dá pra saber se é no ônibus ou se vai ser em vestiário. Eu vejo, ou é treino, não dá pra saber, eu vejo bombas explodindo em grande quantidade. Infelizmente, um time de futebol inteiro perderá a vida. Tô vendo bombas, muitas bombas. O Gustavo tá com um ponto da Al-Qaeda no ouvido, né? Tô vendo que nossa audiência está caindo aqui com o Gustavo. Tô vendo muitas bombas e 10 a 12 pessoas vão morrer, um time inteiro vai morrer. Mas, no atentado terrorista. Mas o Vidente Carlinhos não é a primeira 23, dele. Então, não é a primeira do Vidente Carlinhos. Não, qual o Vidente é a Carlinhos dele? Ele previu o avião da Chapecoense. Não, ele não previu. Ele falou. Ele previu também? Ele falou. Cara, ele também previu que o Brasil... Ele falou que o Caio Júnior ia cair e o pessoal interpretou errado. Não, ele falou... É verdade, Caio Júnior... Time na zona de rebaixamento lá. Ele falou que um time inteiro de futebol ia morrer dentro de um avião. Cara, esse Carlinhos Vidente tá louco, porque ele. Mas como? Ele falou isso meio vagamente? Ele falou dentro de um ano e meio. Mas ele não falou isso em 2001, né? Olha, e o Carlinhos tava Vidente. Tava no prazo. O Carlinhos Vidente, ele acertou que. Ele falou assim: ó, a Copa tá entre. É, Argentina, Alemanha... Mas você vai ter atentado terrorista, não tem Copa, cara. Você tem atentado terrorista, não tem Copa. Então, aí que tá. Mas o que você tá falando do Vidente aqui, Gustavo? Vamos cara, é não, é que esse Carlinhos Vidente, ele falou quem vai ganhar a Copa, e eu vou falar daqui a pouco. O que, que ele falou aí? Você não falou as previsões dele da Copa A previsão passada. Da Copa passada. A Alemanha ia ganhar, a Copa ia ficar entre Argentina, Alemanha e Holanda. E o Brasil ia ficar no máximo em quarto a sexto. Ele falou que nessa Copa o Brasil vai ficar entre quarto a sexto de novo. Carlinhos Paulo, não. E a Alemanha vai ser campeã. E quem vai disputar com ela vai ser a Argentina e a Inglaterra. E ele falou do Neymar na Copa passada. E ele falou que o Neymar não terminava a Copa passada, não terminou. E não vai terminar essa Copa também. Tá bom, depois você fala do Carlinhos Bala, mas aí vamos ver. E atentado terrorista, O Cid não salva com que a Coreia do Norte ia ser campeã da Copa, Se cara. Acontece um atentado, a Copa para e não tem Copa, né? É, exatamente. Não, acho que não, continua. Não continua. Ah, tá bom, mataram uma seleção. Mano, mataram o massagista de uma seleção, cara. Acabou Copa, velho. Não, massagista não. A seleção inteira, 12 anos. Mas não, enfim, isso aí é irrelevante, Gustavo. Vamos pular. Só pra falar que a Rússia, ela tem bastante chance de ter atentado, porque... Mas tem um tópico disso aí, não tem? Tem. Então, deixa eu falar. Vamos matar o tópico agora. A Rússia tem bastante chance de ter atentado. Não, puxa o tópico então primeiro, velho. Então, beleza. Atentado. Por você ver, ela tem atentados. Olha só, a Rússia tem bastante chance de ter atentados porque ela defende a Síria contra o Estado Islâmico. Nessa Copa vai ter a presença do Irã e da Arábia Saudita. E o Estado Islâmico já prometeu que ia causar uma impressão pro mundo inteiro nessa Copa. Cara, eles iam passar com um aviãozinho tocando os cartazes. Assim. É, né? Estados Unidos. Não, agora, uma coisa que eu achei estranho foi os Estados Unidos ter classificado pra essa Copa, né, mano? Não, cara, aí alimenta uma teoria da conspiração. Eles jogaram, foda, eles, né, jogaram mal mesmo, era muito ruim o time deles. Foi uma vergonha pra eles, né? Mas eles perderam pra Costa Rica, não foi? Não, foi pro Panamá. Panamá? Costa Rica, coloquei perdendo. Mas isso foi um alívio pra eles, porque tem uma situação meio ruim diplomaticamente. A Inglaterra vai sofrer, cara, mais ainda, porque teve problemas dos espiões. Os Estados Unidos ter ido pra Copa da Rússia, mano, é uma coisa que, mano, pode alimentar a teoria da conspiração pra caralho, hein, mano? Eles vão economizar em segurança, pelo menos. O confronto dos Estados Unidos e Rússia, mano, numa oitava de finais, outro numa primeira fase. Os dois não passam. Ah, eu imagino. A Rússia não passa de fase. Pode ser perder ali a Polônia, podia ser na primeira fase. Podia ser na primeira fase mesmo. Imagina uma abertura da Copa dos Estados Unidos e Rússia. O Putin do lado do Trump, assim, mano, puta, ia ser... Ia ser legal os Estados Unidos e Irã, na verdade. Já teve Estados Unidos e Irã. Já, eles trocaram umas flores. É, né? Eles trocaram... Mas nessa tá mais tenso, né? Mais legal. Vocês acham que vai acontecer algum atentado? É, então, ah, eu acho que não. Eu acho que já teve em outras oportunidades mais chance de acontecer, mas... Sim, é porque a segurança é maior na Copa. É. E a segurança russa. Não, é porque maior. É da segurança russa, não. É porque se é tivesse, parte, né, pra ter atentado, teria tido na África... Teria tido. No Brasil também, acho que esses caras. Não tem razão da África do Sul e Brasil fazerem atentado. Mas não o país, mas se fazerem. Quase em solo. Não, mas é tipo também a pessoa. A organização que for fazer um atentado, por exemplo, os Estados Unidos, vai ficar muito mal pra eles. Você acha que acontece? Vai ficar um atentado na Copa? Não, peraí, você tá achando que o Estado Islâmico tá preocupado com a imagem dele? Claro que daí os caras vão poder ser mais. Os caras vão ser mais rigorosos ainda com eles e os caras. Mas óbvio eles não que, são idiotas, óbvio, né? Que não. Eles pegaram um caminhão e atropelaram uma galera. Sim, como mas assim? É diferente na Copa, aí os caras iam pegar mais raiva ainda, velho. Todo apoio que puderem ter, impossível, ia acabar qualquer argumento. Ah, você acha que os apoios... Que tem gente até tá hoje que tem gente até hoje todos que os países eles. Que apoiam esse mar de países. Os governos do seu país defenderam eles, Gustavo. Do seu país que você mora aqui, Brasil. Ah. Falaram que eles têm direito de reivindicar as coisas deles. Não. Se quiser procurar, você pode procurar. Então você... Tem gente que apoia eles. Próximo. Não que apoia, mas. Assunto! Primeiro e segundo de cada grupo. Primeiro grupo, A. Rússia, Arábia Saudita, Egito e Uruguai. Quem que fica em primeiro, quem fica em segundo? Ah, Uruguai. O Uruguai fica em primeiro, né? Porque quem puta que pariu. Você vai fazer uma tabela com cada nome de cada um ou você vai só. Não, pode ser. Então, Gustavo, você mesmo primeiro. Beleza, sabe? Eu vou começar aqui, ó. Eu já começo falando que o Uruguai fica em primeiro e a Rússia fica em segundo. Não, quer saber? Todos os países sede, eles sempre decepcionam. O Brasil decepcionou, a África do Sul também não se classificou. Eu acho que quem fica em segundo vai ser a Arábia Saudita. Não, vai ser o Egito. Acho que vai ser o Egito. Não, mas o Egito tá sem o salário. O Egito tá sem o salário. Ele vai jogar, ele vai jogar. O Egito tá sem o salário. Ele vai jogar a Copa. Ele vai jogar a Copa. Ele vai jogar a Copa, sim. Então, vai ser o Uruguai e o Egito. Como eu havia previsto. Os cara, isso não é decepção pra Rússia, né? Isso é o esperado. Não é não, cara. Não, ele é cabeça decepção de chave num grupo fácil. Deveria... Sim, mas é uma aposta a seleção deles. É que nem a África do Sul na época. Pois é, ninguém esperava nada. Vai lá, André. Quem você acha que vai ser o... Ah, vai ser o Uruguai em primeiro e o Egito em segundo. E que assim, eu digo mais. Você abriu uma parte Uruguai, da parada. Vai ser o Uruguai com 7 pontos, o Egito vai ser o segundo com... 7 também. Com 7 pontos também, não, talvez com 5, eles vão empatar com a Rússia. Eles vão atacar a Rússia? Empatar com a Rússia. Já descobriu que o atentado que vai ser o responsável. Eu tô com o André. Tem muito Mohamed ali. Eu tô com todo mundo aí, Uruguai e Egito. E você, Alessandro? Eu acho que o Uruguai é primeiro. Ah, puta, só que esse lugar é complicado entre Rússia e Egito. Mas eu acho que vai dar a Rússia mesmo. Beleza, olha só, o segundo grupo entre Portugal, Espanha e dois... Esse tá mais dois fácil. De aqui. Cara, eu vou falar que é Espanha em primeiro. A Espanha vem de ótimos jogos, ótimos resultados. Ganhou de 6-1, ou da Argentina, né? E o Portugal não vem tão bem, não. Portugal vem mal. Primeiro Espanha, primeiro lugar Espanha, segundo lugar Portugal. Pra mim também. Não, eu acho que pra todo mundo, né? Não, não. Não, não. Não. Então vamos ver. Pode. Vai lá, André, é sua vez. Eu acho que vai ser Portugal em primeiro. Ah, é isso. E Espanha em segundo. Tá. E você, Fábio? Espanha em primeiro, Portugal em segundo. E você, Alessandro? Bom, eu acho que o Marrocos tem uma zaga muito boa e o Irã tem um ataque muito bom. Então eu acho que Espanha em primeiro, Portugal em segundo. Beleza, então. Meu, só tá vindo as coisas mais óbvias do mundo. Esse muda um pouco. Esse grupo tá. B era mais... Aí que tá. Nesse grupo C aqui, ó. França, Austrália, Peru e Dinamarca. Aí que está, amigo. A briga pro segundo colocado... A briga pro segundo colocado? O negócio é o seguinte. É existente. Toda a Copa sempre tem alguém que acaba sendo decepção da Copa. Em 2010, por exemplo, foi a França e a Itália, que foram os últimos dos seus grupos. Em 2014, a Espanha ficou em terceiro, né? E a Inglaterra e a Itália ficaram de fora para entrar o Uruguai e a Costa Rica. E Portugal também ficou em terceiro. E nessa Copa não vai ser diferente, não. Não tem sempre tem uma seleção que é decepção. Sim, são 32 seleções. Alguma... Sempre tem uma seleção que é decepção. 16 são favoritos. E essa, eu acho, eu tô apostando... que vai dar Peru em primeiro e Dinamarca em segundo. Nossa, e a ousado. E a França, a grande favorita de muitos aí, vão ficar de fora. Beleza, então. Se você acertar, vai ser mais do que o Carlinhos Bala. A França, com seus negros maravilhosos, vão ficar de fora. Tá bom, a França vai ganhar de 3-0 da Austrália, 5-0 do Peru e 4-0 da Dinamarca. Vamos lá, André, qual que é a sua previsão aí pro grupo C? O grupo C, o primeiro lugar vai ser... Desculpa, eu tava zoando, mas eu acho que o primeiro lugar vai ser a Dinamarca e o segundo vai ser a França. Quem tem na Dinamarca? Tem aquele Eriksen. Ele é bom. E o goleiro é o Schumacher. Filho daquele Schumacher lá, cara. Filho do Schumacher mesmo? Schumacher. Schumacher é o goleiro que foi campeão do... Manchester United. Olha só os últimos resultados do Peru. O Peru ganhou, das últimas 5 partidas, ganhou 4. Empatou só a última contra a Suécia. Só uma coisa lembrando, o Guerreiro vai jogar a Copa mesmo, então, né? Guerreiro vai jogar. Toda essa grande dúvida aí. Vai jogar. Foi uma novela. Mas vai jogar. Mas vai jogar, né? Uhum. Pra mim, eu acho que a França passa em primeiro, bem tranquilo, e o Peru em segundo. A Dinamarca vai sair. Você. Eu acho que França... Putz, assim, é complicado, mas eu acho que a Dinamarca, mas aí tanto faz. Segundo aí, não vai passar das oitavas, que passar de Dinamarca ou Peru. Mas eu acho que Dinamarca. Beleza, vocês não vão apostar em nenhuma zebra? Não. Ou, não, nenhuma? Não. Beleza. É. Só pra adiantar. Quarto grupo, Argentina, Islândia, Croácia e Nigéria. Pra mim, Argentina em primeiro. Pra mim, Croácia em primeiro e Argentina em segundo. Pra mim, Croácia em primeiro e Argentina em segundo. Eu tava torcendo pra Islândia bem, mas eu vi os últimos resultados da Islândia, só perdeu. Nos últimos resultados. Ela foi primeiro do grupo dela nas eliminatórias, mas o grupo foi bem fácil também. Pois é, né, cara? Sim. Acho que vai ser Argentina em primeiro, Nigéria em segundo. Ô, louco, a Croácia vai ficar de fora? Vai ficar de fora. Acho que segundo lugar é acho complicado. Acho que a Nigéria... Sempre tem uma seleção africana que passa. Essa Copa vai ser a Nigéria. Eu vou com você. Croácia em primeiro e Argentina em segundo. A Argentina acho que vai ser... Decepção? A Argentina tava mal nas eliminatórias. Eu não espero nada dela pra ser decepção, na real. O técnico da Argentina convocou uma porrada de atacante. Só convocou atacante. Não tem ninguém também. Esse só tem Agora, um monte de atacante na sala, né? Eu acho que vai... Deixa eu ver... Argentina em primeiro. Uhum. Segundo lugar eu acho complicado, mas eu tô torcendo pra Croácia em segundo. Você não tá torcendo pra Islândia? Eu tô torcendo pra ela no geral, mas eu não acho que ela vai passar. Eu nem sei quem tá jogando na Nigéria, nem sei se eles tão fortes, mas eu chuto Croácia, vai. Beleza, agora o próximo grupo é o grupo da nossa seleção brasileira. E eu acho que o Brasil vai passar fácil, eu acho que vai passar com 9 pontos. Se pá também, acho. Sim, o grupo é muito fácil. É o mais fácil da Copa. Pois é, e a Costa Rica, ela foi... cabeça de chave, né? Eu acho que a Costa Rica vai passar de novo. Ela foi surpresa na Copa do Brasil, eu acho que vai passar de novo. Eu acho que ela já gastou todo o boost dela. Ah, mas no grupo primeiro vai ser o Brasil, em segundo vai ser a Suíça. Com 3 pontos, 3 em... Não, o Brasil vai pra classificar em primeiro com 7 pontos, que ele vai empatar 0-0 com a Suíça. Ah, no final ali? É. Não. Mas o primeiro jogo do Brasil vai ser contra a Suíça. Então vai ser o primeiro jogo do Brasil vai ser 0-0. A estreia é sempre mais nervosa, né? É, vai ser 0. A Suíça não toma gol, mano. A Suíça vai passar com 3 pontos, 3 empates, 0-0, mano. Caramba. Portugal, você acha que vai ser uma terceira Copa, quarta Copa seguida que eles só vão empatar? É, também, eu acho. Eu acho que o Brasil passa com 9 pontos e 2 goleadas aí, inclusive. Quem é o segundo? Eu? Suíça. Eu acho que o Brasil vai dar... Segundo é difícil, hein, mano? Eu acho que o Brasil nesse grupo vai dar um chocolate suíço. Padrões. E Brasil e Suíça. O Brasil, inclusive, eu acho que ganha a Copa. Tá, então aí você tá acelerando. Tudo bem. Sim, tudo só bem. Comentando. Agora o grupo da Alemanha, a queridinha de todos, né? Uhum. Pra mim, olha, o México sempre passa e sempre acaba ali no. E sempre, o Brasil acaba sempre fudendo o México. E vai acontecer a mesma coisa. Pra mim, quem vai passar vai ser a Alemanha e o México em segundo. Você, o André. Alemanha em primeiro, Coreia do Sul em segundo. What? Tem aquele som, né? What? É, o mínimo um som joga bem. É, sempre tem uma zebra. E o som, o Yamaha? Ele é do Tottenham, é muito Tottenham. É atacante. Eu já acho que a Alemanha em primeiro, né? E a Suécia ganhou da Itália, né, na repescagem, e vai vir forte pra Copa. Bom, eu acho que a Alemanha ganha. Faço esse grupo. Esse foi bastante diferente, hein? Três opiniões diferentes. Vamos ver se o Alessandro vai apostar que a Alemanha vai ser. Eu acho que os três adversários são difíceis. Não acho que vai passar fácil, não. Mas esse segundo lugar é bem complicado de escolher. Eu acho que qualquer um dos três pode passar. Mas eu chuto o México. E é chute mesmo, porque qualquer um dos três pode passar nesse grupo G, agora o grupo da Bélgica. Bélgica, Panamá, Tunísia e Inglaterra. Oh, meu Deus do céu, viu? É um grupo como se fosse aquele da... Da Espanha e Portugal. É, Espanha e Portugal. Só pois é, cara. Talvez até mais acentuado. A Inglaterra, pra mim, é um Brasil sem Neymar. Porque ela tem um bom elenco, mas ela não tem... O Neymar. Ela não tem o menino Ney. Não tem a ousadia. Ela não tem mojo. Ela não tem mojo. Ousadia e alegria. Falta ousadia. Falta alma na Inglaterra. Por isso a Inglaterra nunca decepciona quando perde, porque ninguém acredita nela. E a Bélgica, eu não tô acreditando nela, não. Ela não vende bons resultados na... Nos amistosos. Nos amistosos. Ah, mas eu nem que mas é o que a gente tem pra ver. A Bélgica não vende bons resultados. Quer ver, ó? Vamos ver aqui os últimos resultados da Bélgica. Ela ganhou de 3-0 do Egito, ganhou de 4-0. Bom, eu vou trocar aqui. Ganhou de 4-0 da Saudita, de 4-0 do Chipre, ganhou de ninguém, né? Tá vendo? Eu só empatou com o Portugal. Ganhou só de 4-0 do Chipre, tá? Mas eu achei que 7-0. Mas eu achei que ela tinha... Péssimo resultado. Eu achei que ela tinha ido pior. Não, o 3-0 contra o Egito não foi de mal, não. É, pode ser. Cara, esse daqui tá difícil o primeiro e segundo, viu? Tem Panamá e Tunísia que foda-se, mas tem a Bélgica... E eles vão disputar o primeiro lugar, né? Vamos lá, Bélgica é o adversário do Brasil das oitavas, se eu não me engano. Bélgica. Das oitavas não, das quartas. Sim, Bélgica em primeiro e Inglaterra em segundo. Vai lá. Pode ser. Pode você, ser. André. Eu acho que vai ser Inglaterra em primeiro e Bélgica em segundo. Você, Fábio. Bélgica em primeiro e Inglaterra em segundo. O que vai pro lado do Brasil é o primeiro ou é o segundo colocado? O segundo colocado. Do lado do Brasil vai ser o segundo do grupo G. É o segundo colocado. É, então. Pra mim vai ser a Inglaterra, então. Mas só pega também na semi, né? Nas quartas. Nas quartas? É. Ah, tá. E agora falta eu, né? Falta você. Eu acho que passa Bélgica e Inglaterra em segundo. Qual que é o grupo mais fraco? O primeiro ou o último? Esse é o último grupo, é o pior. É o grupo anti-grupo morte. Sabe que tem o grupo da morte? Esse é o grupo da vida. E quem que é o grupo da morte? A Alemanha. Não, mas o grupo da morte pode ser considerado... O lugar também pode ser considerado, porque todo mundo é o mesmo nível, né? Vai ser difícil pra todos eles. Não, então, é o grupo da vida. O A também, o A também. Pra mim, o grupo da morte é o grupo que é difícil pra todos os times, sabe? Eu tenho minhas dúvidas qual que é pior, se é o grupo H ou o grupo A. É, mas o grupo... Não, eu acho o A ainda tem o Uruguai, né? Que tem um campeão. No grupo A tem um... Todo grupo tem um campeão de Copa, se a gente for ver. É. Todo grupo tem. É. Passa do A lá pro... Menos o H aqui. Menos o H. Ó, o grupo A tem a Alemanha... Oh, tem o Uruguai. Tem o grupo Espanha. B tem a Espanha. França. Argentina, Brasil, Alemanha. Inglaterra. Falta a Itália aí que não quis entrar na Copa, né? Só pra quebrar essa regra. Caramba, mano. Foi justamente. Talvez seja do grupo H que saiu campeão da Copa. Então... Inclusive, a Polônia se classificou na frente da França, sabia? A Polônia se classificou na frente da França no. Senegal, no... campeão 2018. No ranking da FIFA. É. Senegal 2018? Senegal 2018. Aí, pode ser a chance, Senegal, a seleção africana, passar pra 2018. Caramba, essa Copa não foi Camarões nem Costa do Marfim, cara. Mas eu vejo esses quatro que times. Que falta faz o Eto'o e o Drogba, né? Eu vejo esses quatro times muito parelhos, mano. Uhum. Polônia. Você não falando dos times do Grupo H. Você não apresentou o Grupo H. Então, o Grupo H tem a Polônia, que vai ficar em segundo, na minha opinião. Senegal, que vai ficar fora. A Colômbia, que vai ficar em primeiro, na minha opinião. E o Japão, que... Né? Né? Sim. Sim. Fale aí, André. Minha opinião vai ser a Polônia em primeiro lugar. Uhum. E o Japão em segundo. What? A Colômbia vai vir mal pra essa Copa. Ela foi bem na Copa passada, mas ela não vai... Vai ser considerada decepção? Vai ser considerada decepção. Colômbia pra mim vai ser... É porque pegou um grupo muito fácil. Devia passar. Vou colocar a Colômbia em primeiro e a Polônia em segundo. A Polônia tem jogadores bons. Tem jogador bom, Tite 2. Lewandowski mais um, né? Lewandowski. Ah, tem volante bom também. Tem que tocar pra ele. Mas eu acho que Colômbia e Polônia. Colômbia primeiro ou Polônia em segundo? Beleza. Nas minhas oitavas e. Vamos lá, fala como ficou as oitavas aí. Nas minhas oitavas ficou Uruguai. Vou falar aqui rapidinho aqui, ó. Uruguai contra Portugal. Pra mim, passa. Uruguai. Difícil. É difícil. Agora vai ficando mais esse, difícil de escolher. Esse tem chance de ser o jogo da Copa de novo com Uruguai. Uruguai. E pode ser mesmo. E pode ser. Olha, Peru e Argentina, hein? Clássico, sul-americano. Peru e Argentina aqui disputam uma das oitavas e quem vai passar vai ser a Argentina. Esse tá no sufoco. No sufoco. E tá dando umas quartas de finais pra ele, Uruguai e Argentina, hein? Pera aí. Eu tô até torcendo pra que o Gustavo seja certo agora. Espanha contra Egito. Esse jogo do Gustavo vai ser bom, hein? Sérgio Ramos e Salah. Será que vai ser um segundo e pom? É verdade, hein? Olha só. Olha só. É bem interessante. Eu tô torcendo por Egito, mas quem vai passar acho que vai ser a Espanha. Croácia contra Dinamarca. Esse é só. Mano, é o Unidunité, mano. Cara, não tem como, mano. Croácia tem um elenco melhor, hein? Vai nesse. Vamos ver que vou na Croácia aqui, na Croácia? Sorte. Brasil contra o México. Coitado do México. Coitado do México. O Brasil sempre ganha. Bélgica e Polônia. Bélgica e Polônia passa a Bélgica. Alemanha contra Costa Rica vai passar a Alemanha. E Colômbia contra a Inglaterra. Olha. E aí, é porque você acha? Não é porque você tá torcendo, hein? Não, é o que eu acho. Eu acho que esse jogo tá difícil. E eu acho que passa a Colômbia contra a Inglaterra. Então, de segundos colocados dos grupos, só passou a Argentina. Só passou a Argentina. Que era a favorita do grupo dele, que ele colocou só porque achou que ia ser... Pois é. Mas tá bom, os pontos do Gustavo estão na hora, pelo menos. Bom. E você, André? Olha lá. Uruguai, Espanha? Espanha. Dinamarca e Nigéria. Eu vou na Dinamarca. Portugal e Egito. Portugal. Argentina e França. Vou na França. Bom jogo esse, hein? Brasil e Coreia do Sul. Brasil. Inglaterra e Japão. Inglaterra. Alemanha e Suíça. A zebra vai estar aí, Suíça. Nossa, olha. Depois disso aí, deixa eu pode ser, velho. Alemanha é aquele 0x0. Aquele 0x0, né? Vagabundo. A Alemanha também. E aí vai passar a Bélgica. Na Copa passada contra. Contra quem foi? O quem? Alemanha 0x0 na Copa passada. Não, foi 2x2 contra a Gana. Não. Teve um zero. Algéria. Foi 1x1. Filha da puta, Algéria. Esse jogo. Argélia. É porque é verdade. Argélia, é que você escreve. Eu tava sono. Eu perdi uma grana nesse jogo. Eu apostei porque, tipo, se você apostasse $40, você ganhava um cachecol e um gorro do Brasil. E aí eu apostei só pra ganhar de volta os $40, tá ligado? Porque eu ia ganhar, acho que $40.50. Aí eu apostei na Alemanha, aí acabou que a porra da Alemanha me empata. E eu fiquei $40 menos, mais pobre, com gorro, com cachecol, fui pra cacete. Você paga $40, um negócio que você não vai usar. É porque era certeza que você ia ganhar de graça. Não, sim, $40. É o meu outfit. Vai lá, Fábio. Uruguai e Portugal. Meu Deus. Portugal. Portugal passa do Uruguai. França contra zero Argentina. Zero, né? Daquele 0x0. França contra Argentina. França. França passa da Argentina. Egito. Egito passa da Espanha. Croácia e Peru. Croácia. Brasil e Suécia. Brasil. Bélgica e Polônia. Acho que passa a Bélgica. Alemanha e Suíça. Alemanha e Inglaterra contra a Colômbia. Alemanha contra a Suíça e Inglaterra contra a Colômbia. Ah, a tabela do Fábio tá divertido os jogos, hein? Pois é. Vai lá, Alessandro. Você que fala agora as oitavas. Uruguai contra Portugal. É complicado. Cara, esse Uruguai contra Portugal tem muita chance de acontecer e vai jogar um bom jogo, hein? Mas eu acho que o Uruguai passa. É difícil dizer, mas eu acho que França passa da Croácia. França contra a Croácia. Espanha ganha da Rússia. Só eu que peguei Rússia aí. Só você. Ah, mas também não faz diferença. É. Argentina contra Dinamarca. É tipo Tyson. É. Argentina ganha. Argentina contra a Dinamarca, a gente vai ganhar. Brasil contra Brasil a México. Brasil ganha das paletas. Bélgica ganha da Polônia. Ó. Só passou os cabeças de chave, hein? É. A Alemanha, acho que ganha da Suíça. E aí é meio complicado. Colômbia e Inglaterra. Colômbia e Inglaterra, cara. Eu acho que a Inglaterra não vai envergonhar uma vez na vida. Vamos arriscar, vai. Passa a Inglaterra. Uma vez na vida eles... Nas minhas quartas de finais ficou o Uruguai contra a Argentina e eu acho que a Argentina passa e o Uruguai fica. Nossa, classicão, hein? ficou Brasil contra a Bélgica. Olha só, o Brasil tá pegando um caminho fácil, hein? Pegou o México e pegou mas a Bélgica. Mas isso sempre pega... Que assim, teoricamente... É o time mais difícil. É, o time... Não, então... Como é o seu, eu não vou dar opinião, mano. Cara, eu não sei não. Não Bélgica contra o Brasil. Eu acho um caminho fácil. Acho que o Brasil passa. E aí tá dando uma semifinal, o Brasil do Gustavo tá sendo os melhores confrontos. Eu tô até torcendo pro... Pensou a Argentina, a Guerra, Peru, do Uruguai... Tá no Brasil. As outras quartas... Tá sendo uma Copa América pra Argentina aí, mano. É verdade. A Espanha contra a Croácia aqui na próxima. Eu acho que a Espanha vai passar da Croácia. Tem sul-americano no grupo da Argentina? E a Alemanha contra a Colômbia. Eu acho que a Alemanha passa da Colômbia. Não, isso é América... Agora, nas quartas de finais, você, Fábio, Espanha contra a Dinamarca. Ah, desculpa. Vai ser a Dinamarca que vai passar. O louco, passou da Espanha. Tudo poderosa da Espanha. É, o que Brasil você jogou vai passar da Inglaterra. O Brasil passa da Inglaterra. O Portugal... Puta, eu queria que essa fosse a final, mano. Portugal e França, mas não vai ser, né? Mas, puta, que bosta. Não, vai ser Portugal. A final da Eurocopa. E aí, a Bélgica passa da Suíça. O chocolate dos dois tá bom. E aí vai ter, um país, no meu confronto, vai ter um país que não vai que não foi... O Brasil tá pegando uma moleza, hein? Campeão. Não foi campeão, com certeza. Sim. No meu. Bélgica ou Portugal. Bélgica ou Portugal. Vamos lá, Fábio, você. Portugal contra a França nas quartas. Meu amigo, a França vai ganhar. Portugal... Brasil contra a Bélgica. O Brasil vai ganhar. Egito contra a Croácia. O Egito ficou tão longe. Egito ficou. A Croácia também. Caramba. Nossa, lá tá jogando muito essa Copa. Vai pra cima. A Croácia vai ganhar do Egito? Caraca, o Egito... A minha aposta é a Croácia, essa daí. A aposta de... Alemanha, sua favorita. Na terceira guerra mundial aí. Contra a Inglaterra. Eu acho que a Alemanha já fica já contra a Inglaterra. A Alemanha já fica? Já. Inglaterra passa? Já vai passar. Tô louco, eu nunca vi uma confiança nesse time. Ruim. Quarta de finais, Alessandro. Uruguai contra a França. Foda, hein? Mas eu acho que a França passa. Bem difícil. Brasil ganha da Bélgica. Brasil contra a Bélgica. Espanha contra a Argentina. Espanha. Alemanha contra a Inglaterra. Eu acho que a Alemanha passa. Os do Alessandro estão interessantes também os confrontos, hein? Sim, cara, você... Copa sempre é bom, né, cara? É difícil sair uma... Dali das quartas pra frente é só jogar. O meu ficou ruim os cruzamentos. Ah, eu fiquei com um jogo ruim, né, que é Egito e Croácia. Ficou mesmo, até na final vai ser uma bosta, seu. É. Mas enfim... A minha semifinal ficou aqui entre Brasil e Argentina. Olha só. E Espanha e Alemanha. Caralho, o do Gustavo ficou melhor. Eu acho que o Brasil... Então, eu acho que o Brasil contra a Argentina vai dar o Brasil, cara. A Argentina não tá bem, cara. Não sei, e Espanha e Alemanha. Não sei como chegou tão longe. Acho que já chegou longe, hein. Chegou longe demais até. É que pegou um caminho fácil a Argentina. A Argentina pegou uma Copa América aí fácil, hein. E, cara, Espanha contra a Alemanha, olha só, eu acho que vai dar a Espanha. Algo está fugindo 7-1. Vai dar Espanha. É. Já vou emendar a final já, ó. E na final, não, Brasil contra Espanha. Não, faz isso. Tá bom, tudo bem, tudo bem. Que é isso que tem tempo de pensar. Tá bom, tudo bem. Foi lá. Na semifinal. Mim, Brasil ganha da Dinamarca. Meu amigo, o Brasil ganhou a Dinamarca na sua semifinal. Portugal contra a Bélgica. E a Bélgica ganha de Seria Portugal. Você não vai expulsar na Portugal? Mas... O Brasil vai pegar um caminho fácil. Não, qualquer aí não é que eu tô torcendo, aí que eu tô... achando que vai acontecer. Tô o Brasil vai pegar aquele jogo difícil nas quartas. Pra mim vai ver complicado. Brasil e França na semifinal, o Brasil vai passar. E a Croácia vai ganhar da Inglaterra. Caralho, Croácia... Eu gostaria desse resultado, mas eu acho bem difícil. Palmas. Vai pra final. É, agora a minha semifinal, eu acho que o Brasil passa da França. Seria um jogão, hein? Jogão. E eu acho... Deu o mesmo que o Gustavo, quase. Espanha e Alemanha é complicado, mas eu acho que. Eu acho que a Espanha tá melhor, mas eu vou chutar a Alemanha que eu quero ver essa final. Pô, essa final eu gostaria muito de ver também. Não, eu queria ver na semifinal, Lucas. Não queria ver na final. Na semifinal não vai ser. É, não vai ser mesmo. Agora na final, e pra já emendar o grande campeão, eu acho que vai dar Brasil essa Copa. Uhum. Eu acho que o Brasil. Todos têm Brasil na final. Todos têm Brasil na final. O Brasil ele tá com um lado mais tranquilo, ele não pega a França, não pega a Alemanha, não pega... O Fábio pegou a França, hein? Pegou a França? Pegou. Ah, não, mas na semi, ele só pega na semi, né? Pegou a Argentina. A minha nas quartas pegou a Inglaterra. Uhum. Nas quartas pega a Bélgica ou a Inglaterra, provavelmente. Mas eu acho que o Brasil vai se sagrar campeão aí, a Espanha em segundo e a Alemanha em terceiro. Eu vou emendar a Alemanha em terceiro contra a Argentina. Beleza. Você, Fábio, quem que vai ser o campeão entre Brasil? Desculpa. Porque todo tempo pulando, né? Brasil e Bélgica. Entre Brasil e Bélgica. É outro jogo. Ah, o Brasil vai ser campeão, infelizmente, mas vai ser campeão. E terceiro aí? Terceiro eu boto um... Portugal e Dinamarca? Terceiro? Que isso? Vou botar um Portugal aí, mano. Portugal quem zero. Comprou o ingresso de terceiro colocado tá feliz com o jogo. Portugal e Dinamarca. Caraca, a Dinamarca foi longe. A Dinamarca foi eliminando quem no meu? Só pra ter uma eliminou noção. A Espanha, cara. Eliminou a Espanha antes disso. Antes disso, eliminou a Nigéria também. É, a Espanha. Ah, a Dinamarca também teve um caminho fácil pra pôr. É, até o Brasil. Até o Brasil. Mas quem compra ingresso pra terceiro e quarto colocado não quer ver jogo, né? É. Ah, é o que sobrou, é o que sobrou. É um sobrou. Joguinho. É o que sobrou pra falar. Pô, mas a Holanda veio com tudo pra cima do Brasil no terceiro quarto ano passado, hein? Acho que o Brasil que veio com nada pra cima da Holanda. Não, mas os caras ganharam 3-0 e ganharam 3-0 bonito ainda, tá ligado? Foi bem tranquilo e eles. Seleção brasileira também já tava em estado de choque. Não, mas os caras queriam ganhar, eu acho que depois. Do meu terceiro e quarto, eu gostei. Boa! Lá. Brasil e Croácia, eu acho que o Brasil leva. Bem tranquilo essa final, o Brasil leva, se for. E o terceiro lugar é de 3-0. Coisa de passeio, 3-0. Caramba, quantos gols do menino Ney? Ah, ele só vai fazer o primeiro. Só vai ser o replay do amistoso? Vai ser o replay do amistoso. Não, ou talvez o Neymar. Talvez o Neymar seja machucado na Copa e ele volte na final. É, olha só. Ah, não, mas aí não passa pela França. E a batalha da 100 anos aí, né? Tiver machucado. É, essa terceira. Nossa, eu só final. Terceiro e quarto foi legal a minha. Ah, ficou melhor que a final até, né? É. França e Inglaterra, a França leva o terceiro colocado. Agora você... Olha lá, olha só, a final do Alessandro tá entre Brasil e Alemanha. Eu acho que dá Brasil. Todo mundo chutou o Brasil. É a seleção favorita de qualquer forma. O Brasil vai ser o favorito mesmo. É muito forte o elenco esse ano. Eu acho que vai ser um jogo apertado, mas uns 2-0. 2-0? É, acho que o Oliver Kahn vai bater roupa. Vai ser o Neuer dessa vez. E quando vai chutar o... E o Ronaldo vai fazer... E França e Espanha como França terceiro Espanha? Quarto? Putz, acho que a Espanha ganha na França. É aquele jogo desanimado, né? Todo mundo apostando que o Brasil ia ser campeão. E eu tô, vai bater uma foto das previsões aí. E eu não tô falando... Não, eu tô vendo só os próximos. E eu não tô falando por emoção, não. Eu tô falando que eu achei que ia dar mesmo. Eu também falei que ia achar. E eu falei meio não frio. Não é torcida não, hein? Eu falei meio frio, cara. Não pensava que ia ser tão frio assim. Bom, tem o... O que vocês acham do árbitro de vídeo nessa Copa? O que vocês acham? Eu acho que as novas regras de... Eu acho muito bom, cara. Mas não sei como vai ser usado. Ah, matou a função do bandeirinha, né? Pois é, né, mano? Eu acho que quem é contra... Assim, o que você acha do árbitro de vídeo? Fala aí, Fábio. E das novas regras também, né? É, a nova regra de troca de jogadores. Eu tava lá... Qual que é a regra de troca de jogadores? Pode trocar um cara a mais agora, se for pra prorrogação. Que eles usaram alguns torneios, né? Não, isso é válido. Isso é bem tranquilo. E os pênaltis vão ser alternados? Vai ser alternado? Bom, isso daí a produção vai conferir. Como assim? É polêmico, hein? Vamos ver. Mas enquanto o Gustavo aí vê a regra, sobre o árbitro de vídeo, eu tava lá na Alemanha, o campeonato lá já tem, né? Eu acho meio chato às vezes, cara. Que dá aquela parada, você acha? É, e eu acho que ajuda muito em alguns jogos, mas atrapalha em outros. Eu tava no... Eu acho naqueles jogos que ia parar o jogo de qualquer jeito por discussão com os jogadores e juízes, acho que pode ajudar. Mas você já assistiu o jogo com esse árbitro de vídeo? Eu tava na Alemanha lá, eu vi vários jogos pararem, inclusive gols no último minuto do time passando na frente e o árbitro lá para. Você pode a torcida inteira comemorando a emoção assim do jogo. A torcida inteira comemorando no estádio, é gol no último minuto, o árbitro lá, os caras passam aí a bola. Ouvi aqui no ponto, voltou, não tem mais gol. Você pode achar que acaba o clímax do estádio inteiro. Meio broxante, assim. Isso aí é broxante pra caralho. Ah, mas eu acho mais broxante você... Imagina você estar no estádio, cara. No... Ah, mas se você perde por um gol impedido, eu acho não, pior. É justo, né? Não tem o que falar, é justo. Tem que ver como vai ser como que vai ser usado, né? Você tem que saber se for bem usado, pode ser até bom. Não, não é que vai ser bem usado. Vai ter que ser bem usado. Não. A forma de execução tem várias formas que você pode fazer. Eu tava lá no semifinal. No estádio lá do Schalke? Dá um troféu babaca aí. Aí contra o Eintracht Frankfurt. Tava faz o efeito depois. Aí no final do jogo, cruzou uma bola lá, o cara do Schalke matou no peito e chutou. Na hora que ele tava chutando, o juiz já parou. Mão na bola. Pra mim não foi mão na bola, tá ligado? Só que isso não tinha interpretação porque o árbitro parou antes do gol, tá ligado? Isso é foda, né? Não é justo isso. Hã? Não, peraí, eu acho que eu me perdi um pouco. Eu também me perdi. Como que não é justo? O cara não meteu a mão na bola e o juiz e deu juiz, falta. E o juiz parou porque ele deu a mão na bola e ele fez o gol. Só que o gol não valeu. Não, não foi? Por quê? Porque o árbitro parou antes do gol acontecer. Mas o que, que isso tem a ver com o árbitro de vídeo? Porque se isso acontecesse, o árbitro de vídeo ia olhar. Ah, foi mão? Não foi. Mas o árbitro de vídeo, ele não pode substituir um impedimento, a interpretação do árbitro. Mas, por exemplo, pode? Não, ele eu só tô falando, tem que ver como que ele vai ser usado. Só age se o árbitro não viu. Se o árbitro não interpretou, o árbitro de vídeo pode interpretar. Se o árbitro interpretou... Mas aí os bandeirinhas, a recomendação é para que eles não marquem. Dúvida, não marca. Não marca. Não, eles não vão marcar nada. Matou a função do bandeirinha. Bandeirinha eles só vão marcar aqueles bem claros. Não, não vão marcar mais. Não, eles vão marcar os que é bem claro. Né? É, provavelmente sim, mas eles vão ser espectadores de luxo. E cara, pra mim tem que ter, porque é justo. E o que é justo é correto. E pra mim, quem é contra árbitro de vídeo é Flamengo, é Corinthians, tá ligado? Não, é times assim. Na verdade, é a FIFA. Porque quanto mais discussão de futebol, melhor pra eles. Por isso que até hoje eles não liberaram. É Real Madrid. Mano, é esses times assim que são contra árbitro de vídeo. Então, o Real Madrid, mano, esses negócios aí, a gente fala muito do Corinthians, do Flamengo, que a gente tá aqui pra mim, mano, o Real Madrid é umas... Das quatro times que ele ganhou aí de 2014 pra cá. Ó, contra o Bar? Quando. É, ele ganhou umas três roubadas assim, absurdo, mano. Contra o Bar, foi no último jogo. Não foi no último jogo, foi tipo na quarta de finais. Sempre é. Acontece esse negócio. Sempre time forte vai ter essas ajudas. Pois é. Até, por exemplo, Brasil e Argentina aqui na Sul América aqui. É que nem quando o Lakers na NBA, que ganhou vários títulos que os juízes erraram parceiramente. Ah, mas... Yankees no... Ah, não, mas aí... Mas não, tô falando qualquer esporte vai acontecer isso. Sempre, sempre. Porque é muita pressão no árbitro. Eu acho que o que é justo e, cara, tem que ter árbitro de vídeo sim. Sobre o melhor do mundo, acho que falta o tópico. É isso aí. Agora é o melhor da Copa e o melhor do mundo. Caraca, mano. Quem é o melhor da Copa e o melhor do mundo? Pra finalizar. Como assim o melhor da Copa? O jogador? Quem é o melhor jogador da Copa e o melhor jogador do mundo? Vai ser. Bom, como eu postei... vamos na sequência. Vamos velho, começar? Posso... Então vamos começar com... Aqui tem informação. Informação. Informação, Rogerinho. O negócio é o seguinte... Desde quando foi criado o prêmio da FIFA para melhor jogador do mundo, em 90, sempre quem ganha a Copa acaba ganhando, um desses jogadores acaba ganhando o melhor do mundo. Foi assim em 91, começou em 91 no caso, né? A Copa de 90 que tinha ganhado era a Alemanha e o melhor do mundo considerado foi o Lothar Matthäus. Em 94, o Brasil foi campeão. Mas você não vai dizer quem foi o segundo e o terceiro? Vou falar aqui, ó. O Brasil foi campeão. Depois, em não, seguida... em 91, cara. Ah, em 91? Foi o primeiro, foi o Lothar Matthäus. E o segundo, eu não lembro quem foi. Mas é irrelevante. Eu só tô falando o Jean Pierre que... Papin. Não foi a segunda, o que eu quero dizer. Sabe o que eu quero dizer desse Papin aí? Porque ele fez um dos gols do Milan no Mundial contra o São Paulo lá. Que o São Paulo ganhou de 3-2. E o Gary Lineker nunca tomou nenhum cartão amarelo na vida. O segundo é colocado Aqui tem informação. Como que ele nunca tomou um cartão amarelo na vida? Ele nunca tomou um cartão amarelo também, na vida. Né? Aí facilita um pouco. Mas não, mesmo assim, cara. Mesmo assim. Mas é mais fácil, né? O zagueiro não tem nem essa possibilidade. Já tomou expulso direto. Não, ele nunca tomou um cartão na vida dele. Ele era. Quando batia pra quebrar. Ele vinha armado. O cara já levou a suspensão da FIFA de 6 meses já. Beleza, então é o seguinte: a Alemanha ela ganha em 90 e em 91, quando foi criado o prêmio foi para um alemão. Em 94, Romário ficou em primeiro lugar, né, com o Brasil sendo campeão em cima da Itália. Em 98, em segundo, e o segundo em 98 colocado, né? Foi o Baggio, que perdeu o pênalti. Ó, tá faltando informação, que perdeu o pênalti na final, cara. Do Tetra. Mas vamos lá, sim, eu só quero concluir o ponto aqui. É que... Eu só quero concluir aqui, ó. Em 98, o Zidane da França, que foi campeão em cima do Brasil, do Ronaldo do Brasil, ficou em primeiro lugar e Ronaldo o em segundo. O pai chamou Ronaldo e o Brasil é o jogador? Em 2002, Ronaldo ganha melhor do mundo, o Brasil foi campeão em cima da Alemanha, em segundo colocado ficou o Oliver Kahn, aqui, o melhor jogador do mundo. Tá, em 2006... Uhum. De melhor jogador do mundo, Fábio Cannavaro ganha o melhor jogador do mundo e Zidane fica em segundo. Posição da Itália foi em primeiro e a França em segundo. Concluindo que... O que eu quero dizer, e agora na Copa de 2010 e 2014, o prêmio mudou. Foi abre aspas. De ouro, né? Entre 2010 e 2015, o prêmio foi entregue em parceria com a France Football e denominado FIFA Ballon d'Or. É o balão de ouro, a bola de ouro da FIFA. E nesse período... Balão do ar. E nesse período, tanto em 2010 quanto em 2014, o campeão da Copa não foi o campeão do mundo. Não girou. O campeão da Copa não foi campeão do mundo? Cara, o que eu quero dizer que o campeão, Cristiano Ronaldo, né? Foi Messi, Cristiano Ronaldo. O campeão do... A seleção que ganhou a Copa não girou o melhor jogador do mundo nesse período. Mas também é porque era outro tipo de votação com a France Football. E agora voltou para a FIFA, né? Na verdade, voltou em 2016. E tem um caso também, os dois times eram muito... Não tinha um cara que se destacava muito. Não tinha um Messi, não tinha um Cristiano Ronaldo, E o que eu quero dizer com isso, só pra concluir aqui, FIFA novamente, separado da France Football, ela vai voltar a gerar essa tendência de o campeão da Copa do Mundo gerar o melhor jogador do mundo. E eu acho que o Brasil sendo o primeiro o campeão do mundo, eu acho que o Brasil vai gerar o melhor jogador do mundo. Eu concordo com essa teoria. Vai ser o Neymar. Mesmo se o Neymar não jogar tanto, mesmo se o Marcelo acabar com os jogos, entendeu? Mesmo se o William jogar muito. Eu não concordo. Mas depende um pouco de como o Neymar jogar também. Eu também acho que você tem que jogar bem na Copa também, né? Ele vai chegar a fazer dois gols e ganhar. Mas eu acho que ele vai jogar bem na Copa. Eu acho que faltou você dizer que na Copa de 2002 o melhor jogador da Copa foi o Oliver Kahn. O melhor jogador da Copa foi o Oliver Kahn. Porque foi votado antes. E em 2006 foi o Zidane. Porque foi votado antes da final. Só que o melhor. A Copa gerou o melhor jogador do mundo. Quem foi campeão da Champions? Ah, pensei que o melhor jogador da Copa tinha sido o melhor jogador do mundo também. E quem antes que o Ronaldinho foi? O Ronaldinho pra mim tinha sido campeão em 2005 e 2006. O Ronaldinho ganhou em 2004. Em 2003 foi o Zidane. Figo ganhou em 2001. Zidane, Rivaldo. Então o melhor jogador do mundo vem do ano anterior. É que dá sempre pra quem é o melhor do mundo. Então não, Portugal... Não, sempre é o da Copa, olha só. 2000, ano de Copa. 2000 não foi ano de Copa. Não, sim, mas é depois da Copa. Depois da Copa. Ó, vamos voltar lá ao assunto. Quem que vai ser o melhor jogador da Copa, é isso? Da Copa, do mundo. Ah, não, seguindo a teoria do Gustavo... Da Copa e do mundo, né? Seguindo a teoria do Gustavo, muito capaz de ser um brasileiro. E o melhor brasileiro é o Neymar. Mesmo que ele não jogue tanto. É que eu fiz uma confusão. Porque o Ronaldinho Gaúcho entrou em 2006 como melhor do mundo. Não que ele... Então ele foi... Ele era duas vezes o melhor do mundo quando começou a Copa. Tinha aquela expectativa. Tá. Então por isso eu me confundi. Ele era dos dois anteriores. Então o Cristiano Ronaldo, a última, ele entrou como o melhor do mundo. Não que ele ganhou o melhor do mundo. Quem é o melhor do mundo em 2014? 2014? 2014 foi o Cristiano Ronaldo. E olha só, antes, quando eu tava com o Balão de Ouro, tá, era sempre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. E os terceiros era sempre variável. Às vezes era o Xavi, às vezes era o Iniesta, o Ribéry, o Neuer e o Neymar foi por último. O Romero não tá aparecendo, é que ele ficou em quarto com todos. Já teve outro goleiro que ficou entre os três, além do Neuer? Talvez o Kahn, né? O Kahn ficou em segundo quando o Brasil foi campeão em 2002. E o Doni já foi o melhor do mundo. O Doni. Vocês não lembram, mas... E é isso aí. O Cristiano entrou na Copa do Mundo como o melhor do mundo, então, em 2014, e terminou 2014 como o melhor do mundo, mas é porque não era a FIFA que estava... E esse ano ele entra de novo. Então Portugal não vai bem, porque sempre dá uma zica. É sério? Sempre o melhor do mundo é zicado? É sempre igual. Em 2002, o Figo entrou como o melhor do mundo, Portugal caiu na primeira fase. Em 2006, o Ronaldinho entrou como o melhor do mundo, mas não fez um gol na Copa. Ele foi muito mal na Copa de 2006, o Ronaldinho hoje. Foi péssimo. E foi em 2009? O Kaká ganhou em 2008, né? Em 2009, quem foi era o Messi. E em 2010, foi o Messi. O Messi foi de novo, mas ele não ganhou. Ele não fez um gol na Copa do Mundo em 2010. Acho que, inclusive, foi roubado. Pra mim, tinha que ter sido o Snyder, que jogou mais que o Messi já. Mas, enfim, voltando aí. E o Gustavo votou Neymar, né? Eu votei Neymar. Eu acho que o melhor da Copa vai ser o Cristiano Ronaldo, que vai levar na minha simulação, levou o Portugal até a semifinal. O melhor da Copa, mas o melhor do mundo talvez seja o Neymar, por essa lógica. E pra mim, o melhor da Copa vai ser o Lucas Modric, foi até a final, da minha Copa. E o Brasil vai acabar, o Neymar vai acabar levando o melhor do mundo. Né? É, porque o Fornão foi o melhor da Copa de 2010. Sim. Que levou o Uruguai até... Eu acho que melhor da Copa do Neymar, e eu acho que se ele jogar muito, ele ganha também o melhor do mundo. Então Neymar, talvez. E temos que citar também o Gabigol também, que jogou muito esse ano. Mas nossa, como sempre, né? Bom, então é isso. Finalizando aqui mais um podcast. E é isso aí, grande abraço. Algum agradecimento, né? Nenhum agradecimento. E vamos à Copa. Eu tô animado pra essa Copa. Acho que vai ser uma boa Copa. Acho que vai ser uma bela bosta. Voltaremos após a fase de grupos? Vocês acham que a Copa do Brasil foi a melhor Copa? Não, eu acho que a melhor Copa que eu vi foi a Copa de 2014. Sério? A minha favorita foi em 94. Eu não vi, eu tava na Alemanha. Eu tava na Austrália e todos os jogos eram de madrugada. Foi uma bosta. Foi legal que foi aqui. Eu gostei muito de ter assistido. Não, mas os jogos, teve os melhores jogos. Diferente. Que eu acho que teve os melhores jogos foi de 2014. A pior que eu tinha visto foi de 2006. Qual que foi 2006? Da Alemanha. Eu gostei menos de 2002. Foi a que teve mais 0-0. A da África do Sul também foi. Não, a da África do Sul foi teve jogo boa. Eu não gostei. Eu achei 2002 muito ruim. 2002. E eu gostei mais de 94, minha favorita. Eu lembro da Copa de 98, 2002. Aquela que Portugal foi longe lá, que o Deco, acho que o Deco chegou a ser. Foi 2006. Foi 2006, né? Foi o melhor jogo da Copa. Ah, Portugal e Holanda. Foi o único jogo legal da Copa. Aliás, Brasil e França foi da hora também. E esse árbitro aí, mano, ele foi, tipo, suspenso, acho que banido, tá ligado? Mano, devia dar uma medalha pra esse cara, mano. Ele fez um jogo mais da hora. Foi um caos esse jogo. Foi um caos. Foi muito louco, alguém devia... Mano, vocês acham que vai ter... Vocês acham que vai ter um jogo épico nessa Copa? Provavelmente vai ter. Cara, eu acho que sempre vai. Tem um. O meu jogo foi os que teve os piores. O Gustavo acho que teve os melhores, mas o meu foi os piores. O Gustavo foi o melhor. Do que os países foram mal, mas, pô... Se você for ver nas minhas oitavas, só Uruguai, Espanha... Existe uma possibilidade grande que é Espanha e Egito. E qual membro você acha do Salah que o Sérgio Ramos vai quebrar dessa vez? Eu acho que o Salah vai dar uma caneta nesse... Eu acho que se der Espanha e Egito, eu tenho quase certeza que alguém vai ser expulso aí, metendo uma butinada no... Mas eu acho que vai ser difícil, porque eu acho que a Espanha teria que passar em segundo, né? Vai ser formação de ataque do Egito, tá ligado? Em vez de formação de ataque, vai ser formação militar, tá ligado? Ainda mais se tipo, tiver 2-0, já foi o jogo, tá ligado? Everybody was kung fu fighting. E é isso aí. Ok, bom. Falou.